Ah, ele é aqui, rei, pistão na zero, informe estabilizado. Santos 3305, pode ir direto para Caju? Fui já, inicialmente, aguarde coordenação. Não, Santos 3305. Foi direto, Romeu Fox 098. Romeu Fox 098, obrigado, Centro 305. Autorizado, Xanel 6224. Grêmio 224, passa a dona, complete final, ILS-X-Ray, Xanel 1895. 1895, 1895. Prossiga. Vou levar mais um minuto, já foi até a prova. Tem a chave pronta. Autorizado final, ILS X-Ray, pistão na zero, reporte localizador, ajuste na 014. Autorizado 2014, autorizado ILS, pistão na zero, Sender mantém 2000 QNH 1014. 2000 1014, go into the front. 3013 com 1.66, 410, alterna radial. Direita, no ponto 0275, obrigado, até a próxima. Deixa eu manter 4.000, Quenelão na 014. 4.000, vem pra fora, por favor. 2.4, 4.5, 2.1, 2.1. Duas milhas para o externo, complete final e LSXR, chame a torre 1895. 1895, tá, dois, boa noite. 6224, boa, taxi Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, 03, 6, clear LSXR, runway 10, posso pé de João Calais. Pode deixar a LSX runway 10, go 1246. Torre Salvador, uma boa noite, é o Rio 572, baixar trabalho. Sente Rios, baixar travado, livre pouso, pista 10, Antônio 2, 0, 9, 8, 9, 5, 9, 8, 2. Livre pouso, 5, 9, 7, 2. Pois 305, passa 170, chame Recife, sequência 1245, aterno 2685.

6 Chris, 11-1-0, wind is 130, wind on your line. Decelera runway 10-01, so far 6. 6-3-1-3, decola 5-1, controle 1-1-9, acima 8. 19-8, boa noite. Salvador, boa noite, Decelera 62-6-3-1-3. Canel 6303, boa noite, contato rodando na decolagem, subir mantenha 360. Faz 2000, autorizado, vai direto, líder. Faz 2000, direto, líder, autorizado 360-63. Boa noite, 346, ataque civil Alfa, resposta Richard Juliette. Alfa, resposta Richard Juliette. Solo ao 58, direita 219, impressão 1211 no solo. 211 no solo, direita que não é, como é que é? 1970, desce para 2000, ajuste na 014, reporte localizador. 2000 na 014, vou dar uma atenção. Qual o 888, levando aí? 888, táxi via Alfa, reporte em Xujilete. Alfa, reporte em Xujilete, 888. 393, passão 50, chame o CIF em 1251 na perna 3325. Recife agora, 251 na perna 3325, né? 63 anos, obrigado, boa noite. 1970, autorizado sinal e olhando esse rei, pistão na zero, reporte localizador. Autorizado sinal, 1970, boa noite. Zero complete final e o SXR chama a turma no meio de transição. Não, não é 95, vou na nossa cidade. Zero online, descendo e mantém 2000, 981015, clear LSXR 1010, passo deve te localizar. Então, 2000, 1015, clear LSXR 1010. Zero grau, 1010. Livre voo, eu acho que eu vou na nossa cidade. Agora copio o ajuste 1014. Chegada a ponto, por isso mantém 4.000, tinha legal na 0 no centro. Lado 70, solo 07, direito 121, 1, só. Direita 21, boa, lá pra cá. Alfa, reporte em seu Juliette. Salvador Guarulhos 320 ao nível, veio para o Zulu 10, Taubaté, decola pista 90, curva direita da El Leda Mótima, controle 1-9-8, transponda 5427, o azul 500. Decimal 95. Zero Anália, sala do control. Salvador, boa noite, Portugal, Zero Anália, Sandro Naitem. Zero Anália, check landing gear and clear to level 1-0, the wind is 140 degrees, 8 knots. Purple Enzo 910, here is Donald Vox. O problema que eu tenho e provavelmente o que o Recife tem é o Cesulo 10, mas eu vou coordenar com o Recife, só está. Guarda-copio, ajuste 1014 Guarulhos. Aqui é Mativo, qual é aqui a Bel, Luda? Afirmo, Bel, Luda. Aqui é o seu, papai, papai. Aracaju, guarda-copa, número 2, Miricatu. Do 5001 no solo. Ok, centro Recife tem mesmo plano via Piraí, Pesulo 10, Piraí. O DC tem um bar e o Pesulo 44 Pagog, pode direto. Pelo 9890, pronto pra copa? Ajuda. Salvador Guarulhos, nível 340, via o Pesulo 10, Taubaté. Decola pista 90, curva direita, da El Leda Motiva. Controle 1-9, décima 8. Transponder 5434, Rio 98, melhor. Autorizado para Guarulhos 340, o Colômbio 54, o Vanguarda da Leda Passiva e a Autorizada pela Garantia, que é Albaçã. Geraldo 8, 5434. 5434, direita, poste, me ponto, 4398, no zero. 5438, a poste, 98, no zero. Autorizado, chame táxi, 5001. Taxi via Alpha, report before taxi Juliet. Alpha, call before Juliet, FGAL 019. 6224, pronto para cópia. Pronto para cópia. Pronto para cópia, 6224. Salvador, Aracaju, nível 190, via Golf 677. Decola pista 1-0, curva à esquerda da saída Conde, controle 1-9, décima 8, transponda 5432, 6224. 6224, autorizado 1-9-0 para a reduzir a compra 677. Decola 1-0 pela esquerda, Conde, 1-9-0, controle, 4-3-2, transponda. Portão 3, no pronto 6224. 6224. Salvador, boa noite, 5972, informação Alfa, autorização Galhão. 5972, ponto da cópia. Ponto da cópia. Salvador Galeão, nível 400, via Upper Whisky 50, conforme rota. Decola pista 1-0, curva direita, Dael, Leda, após Leda, Pita F, controle 1-19-8, transponda 5431, o 5972. Autorizado, 400 Galeão, para a pista 50, conforme rota de voo. Decola da pista 1-0, com curva direita, Dael, Leda, de 10. 198 é controle, 5431 é transponder, 5972. 5431, apenas confirmando, parte 3, chame pronto. O 970, autorizado de chegada a mar e desse uma senha 050, vigilante. 2000, cancelada a restrição em pelo, ajuste 1-0-9-5, com reporte localizador livre ali SFA. F2000, Ocean é 6224, puxa de estacionamento no 3. 6224, aguarda para puxa de estacionamento no 3. Guarda, estacionamento no 3. Estabilizada na final da 10, gol 2, 7, 1, 7, 2, 3. Dois, três, complete final, chama 3, 18, 9, 5. Completa 18, 9, 5, boa pra base. Taxi direita, ponte espera, 18, 9, 5, 1014, 5001, nome da viagem. Direita, 18, 9, 5, ponte espera, 5001, na contra base. Muito boa noite, boa 723, final da 10, baixada e travada. 723, ciente de pouso, pista 10, ventura 20 graus, 8 10. Livre pouso, gol 723. Surri 5972, com 2 a bordo, 1317, autonomia, alternando o Guarulhos. Taxi em frente, pátio Índio Alfa, ponto espera 1895, ajuste na 014, 5972, OVF. Taxi frente, Índio, ponto espera 1895, 6224, após a passagem do Rio, a retaguarda, autorizado para o chuveiro de acionamento, chefe. Após a passagem do Rio, autorizado para o chuveiro de acionamento, autorizado, chame táxi 398, 10. Tem andar uma 014, cancelada a restrição em Ipap. Cancelada a restrição, 10-2000, no 014, gol, no 1, 70. Ponto espera, gol, 10. Ciente, mas tem posição. 23, solo 26, direito 21, solo. Direito 21, boa, vamos lá. Azul 500, aluno, livre decolagem, 130 graus, 101. Decolagem, 100. Boa noite, 1723, taxi via Alfa, reporte em Sérgio Leite. Alfa, Sérgio Leite, tá. Azul 5001, que decola aos 28, controle 1, 9, decimal 8. 098, Azul 5001, graças a mais. Vale, leva aqui o segurado 72. Rio em frente, segue o aeronave da Oxané, na sua frente, 1014, no ponto de espera 295, boa viagem. Fogo no 723, entre a Julieta. 73, no 723, após a passagem do Rio, ingressa Juliette, portão 7. Após a passagem do Rio, Juliette, portão 7. Boa noite, bom trabalho, não se acerta. Incremento da autorização, ou a avião da Oceania está aguardando. A gente não pode ingressar no Juliette aqui, se você sabe. Ok, está autorizado. Ingresso Juliette, portão 7, 1723. Obrigado, vou passar desse. Pela aproximação, a rádio autorização de pouso, o 971. Bacana, o 971. Rio 5971, ele vai colar. 140 graus, 8 lanches. Salvador, 2025. Segurei táxi à direita, ponto de espera 1895, 1014, uma boa viagem, 6224. Segurei táxi, ponto de espera 7-0, de pouso, vento 1, 3-0 graus, 1-0 mais, chega o trem. Baixar travado, está meio pouso, 1-1-7-0. Rio 5972, decola 3-1, controle 1, 9 decimal 8. 9-8, graças a Deus. Rio Salvador, boa noite, 5972, decola 3-1-500. 3-4, boa noite, com a operação. Deixa eu fazer a posição. Tá, vigilante, 4, 8, 9, 7, 8. Ah, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, mantém inicialmente conhecido a saída devido ao tráfego na frente na mesma saída. Mantenha 2000, ajuste na 0 no 4. 2000, muita próxima, 3-1, Lagrama, se agora já deu espaço. O Bruno Mundo, 60, são os 3-2-1-2-1, vamos só. 2-2-4 de Bicolar, 1-4-0 graus, 1-0 mais. Decola aos 3-4, controle 1-9, só 8. 1-9, decola 8, deixa na minha 2-4, leque. Foi Salvador, deixa na minha 2-4, na ponte. 2-4, contato na decolagem, fui manter 1-9-0, saí da Conde. 1-9-0, Conde, autoriza o Aracaju da presença? 2000, veio direto Conde inicialmente. Aos 2000, Conde, eu chamei na 2-4. Diretamente ao centro. 3 decolagem ao Rio, reto 130 graus, 8 nós. 7. 1-7-0, ingresso Juliette, Porto 9. Porto 9. Salvador, Ultra, 62, 2-3-0, 2-8-80. Contato na Mari, vai formar com a Alfa Guarani. Chené 6212, contato radar, autorizado de chegada da Mari, e se mantenha 3 mil pés, ajuste na 0 na 4. 3 mil, carro desvio, Voituna, conforme localizador. Rio 5972, passa 190, chega no centro em 1251, não tem não, 3325. 1251, 9890, contato radar na decolagem, boa noite, sube e mantenha 340, 3 GDL. Sobe e mantenha 340, 3 GDL.